Olha, socorro essa menina, veja o que aconteceu. Quando eu liguei o som, vi que seu corpo acendeu. Porque levou um choque e o seu corpo tremeu. Tremeu, tremeu. Tremeu, tremeu. Tremeu, tremeu. Tremeu, tremeu. Veja que gingado diferente, não há nada igual. Mas que legal, fenomenal, perfeito. Rebolando, e vai dançando, rebolando. Ela mexe sem parar, vai dançando, rebolando. Vai dançando, rebolando. E vai dançando, rebolando. Ela mexe sem parar. Pôs a mão na cabecinha, tremeu, tremeu. Deu aquela caixadinha, tremeu, tremeu. Empinou sua bundinha, tremeu, tremeu. Mas que menina gostosinha, tremeu, tremeu. Vambora, vambora. Tremeu, tremeu. Veja o que aconteceu. Quando eu liguei o som, vi que seu corpo acendeu. Porque levou um choque e o seu corpo tremeu. Tremeu, tremeu. Tremeu, tremeu. Tremeu, tremeu. Tremeu, tremeu. Veja que gingado diferente, não há nada igual. Mas que legal, fenomenal. Perfeito. Rebolando, ela mexe sem parar e vai dançando. Rebolando, e vai dançando. Rebolando, e vai dançando. Rebolando, ela mexe sem parar. E pôs a mão na cabecinha, tremeu, tremeu. E deu aquela agachadinha, tremeu, tremeu. E pinou sua bundinha, tremeu, tremeu. Mas que menina gostosinha, tremeu, tremeu. Simbora, simbora. Tremeu, tremeu. Tremeu, tremeu. Treme lindo, manhinha. Mas não é de frio não, né? É de quentura ordinária.